Vejam só! Fomos capazes! É sem dúvida o maior ovo de chocolate do mundo! E de certeza o mais delicioso mundo! Se eu pudesse provar... Popota! Agora só gostava que me dissessem como é que vão levar esta guloseima enorme para a Terra! Isto é um ovo, não é? Ou será um ovni? Bravo, Boo! Eu sabia que um dia as tuas piadas haveriam de ser úteis! Deste-me cá uma ideia... Conta-nos, Balta, por favor! Ora, amigos, se repararem bem, este ovo parece um balão gigante. Um balão, estão a perceber? Sim, um balão! Não digas que estás a pensar em pôr-nos a todos a soprar e encher um fechar. Claro que não é essa a minha ideia, Mel. Não parece que tivessem tanto ar nos pulmões capaz de encher este ovo gigante. Mas, na verdade, é de um balão de ar que vos falo. Vamos transformar este ovo gigante no maior balão de ar quente que alguma vez sobrevoou o universo. Bravo!